Aqui está. Aqui está. Consequência. Pode chegar. Sai da frente, atrás de você vem gente. Agora é diferente, era de rima inteligente. Se o BPM não é nada, ideia boa é tudo. Obedeça a sua sede, ouça um som com conteúdo. Atenção, esse é o último aviso. Quem não tiver comigo, eu considero como um inimigo. A hora da verdade demorou, mas não vai falhar. Porque a contagem regressiva acabou de começar. Quando acabar, não vai sobrar ninguém. Vai ter que proceder, agora eu quero ver quem tem. Quem se mantém, quem desaparece. Quem tava no jogo só por sorte, quem merece. Guerreiro, silencioso, convocado pra batalha. Tipo júri racional, eu não sou fã de canalha. Mas vejo uma pá de coisa errada sendo idolatrada. E várias coisas certas sendo mal interpretadas. Mais que nada, não é assim que eu vou chegar. Rimar é fácil, difícil é te fazer pensar. Mas eu não vou facilitar, eu deixo a dúvida no ar. E ao invés de amenizar, faço sua mente se exercitar. Nessa missão, o microfone é meu parceiro. Vou rimando do terceiro mundo pro mundo inteiro. Na língua nativa, rimativa, autoestima. Tipo uma vitamina, fortalece a melanina. E assim os pretos buscam seu lugar ao sol. Mostrando que o nosso talento vai além de samba e futebol. Um esquadrão chegando assim, ninguém segura. E com certeza a consequência faz a coisa ficar mais escura. Eu sou chegando. Soldado de uniforme preto, procurando ação. Sagate, consequência, vingadores, esquadrão. Faço meu papel, seguindo o plano à risca. Sabotando quem precisa e não deixando pista. Artista da vida real, mais um na multidão. Nadando contra a maré, buscando outra direção. Infelizmente, aumentando a lista de inimigos. E percebendo que só Deus é meu amigo. Desprezando a falsidade, eu sigo meu caminho. Sempre acompanhado, mas se precisar sozinho. Faço tudo hoje, nunca deixo pra amanhã. Bicho solto, louco, sangue ruim do Jaçanã. Revolucionário no real sentido da palavra. Mente atordoada, não ajuda nem resolve nada. Alucinado, que perigo eu represento. Talvez representasse algum perigo pra mim mesmo. Prefiro ameaçar quem quer que eu fique louco. E tem medo que eu consiga evoluir mesmo que pouco. Eu abro o olho de você que não quer ver. Aí não tenta disfarçar, eu tô falando com você. Se converter é sua única alternativa. Vim pro caminho certo pra deixar a autoestimativa. Com estimativa de crescer, aprender, melhorar, evoluir e não pedir sem merecer. Pra mudar e não pra ocupar espaço. O microfone se tornou uma extensão do meu braço. E o que eu faço é friamente calculado, redigido e revisado. Se não aguento o tranco, sai de lado. Porque eu tô mais preparado que você imagina. Engatilhado, justiceiro, iniciando uma chacina. Mato a rima da comediaria inteira em uma estrofe. Nunca pela fama, sempre pelo hip hop. Quem quer aprende, quem não quer entender esquece. O meu talento vai além do que você conhece. Minha mente é um banco de informações, freestyle é o extrato. E a rima escrita é investimento a longo prazo. Pra quem se incomodou é porque a carapuça serve. Tentando entender o enigma, a mente ferve. Não pego leve, decifra-me e eu te devoro. Tipo a esfinge, meu verso te atinge, eu não demoro. Pra perceber o jeito que tem que ser feito. Não quero ser juiz, mas tipo Sagate, eu faço direito. Kamal é mais que um pseudônimo. De rimador sinônimo, de vacilão antônimo. Quase um fenômeno, poucos anos rimo como um veterano. Quase um estreante do ano, sem ninguém pra passar pano. Esse é o plano, vi logo arregaçando. Pra quem ainda não percebeu, eu tô chegando.